Os 29, libere próxima esquerda, fechando o solo 21, decimal 9, bom dia. 29, bom dia. Paulo Salvador, 61, 250 da Oxané, pousou, livrou. 250, taxia Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, 02, 250. Bom dia, 32, 96, relação ótica, viajando para 176. 396, bom dia, sua identificação. Para 100, chegar a Cari. Chegar a Cari. Meu nome é 250, taxia Juliette, portão 10 agora, modificando. Modificou para o 10, então, desculpe, segue na Juliette? Sim. Obrigado. Para o TAS, 1397, 1335 a bordo, 4 horas e 10, autonomia, terminando da gama. Entendido, 152 a bordo. O no 397 aguarda Airbus da Avianca, tem que ser à frente, após Juliette, Alfa, até a ponte de cara da Golfo, lá 2, 1 no 8, são 62, que liga 1014. Bom, 133 da bordo, Juliette, Alfa para o ponte de cara 2, vamos lá, passou a 86, 1397 aguardando a Avianca. Salvador, bom dia, Júlio, batizando 2. Azul 4207, assina a identificação, diz para o 110, chegada IPIT. Estando ao 110, Gol no 260, desça para 2000 pés, altímetro no 04, está livre o ILS Zulu para 28, em fonte estabilizada no localizador. Autorizado ILS Zulu 28, com aparelho estabilizado, 1260. Uno 983, autorizado para inspeccionar a Vortex. 101, prossiga. Todo gol no 260, solicita pro Jussan para liberar formações. Gol 1260, autorizado pro Jussan. Grato 1260. Colagem com Pro Norte, Guardião 01, reporte fora do solo, vento 220 graus 14 nós, ajuste no 014, reporte fora do solo, Guardião 01. Guardião 01, Sub 4207, desça para o nível de voo 070, informe velocidade indicada. 070, está reduzindo para 250 nós. Azul 4207. Gente, azul 4207. C1935, até o regresso, Guardião 01. 090, 239. Salvador, Guardião 01. Guardião 01 mantém condições visuais na escuta. Na escuta, 01. Bordo 330 de autonomia, Fernando Galeão. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponte espera da Golf, 18, só minha dúvida, que ligado no 14, o Gol 93. Como é que é aquilo? O senhor vai prosseguir para a posição do pátio 4, é isso? 7 com a direita, corredor axé inicialmente. Controle 1 no 9, decimal 35. E aciona 5-0. Está para o nível de voo 060, reduz a velocidade para 2-0-0. Cara, a mínima agora da presença é 220, tem que vai estar, deve ser para 060. Gente, reduza para 220. 220, então 32 na frente. Me para, Tony. Gol, no 397, próximo ponto de espera. Tá 2-8, pronto. Tem agora 397, além da cola sem parada, pista 2-8? Sim, 397. Autorizado, além da decolar sem parada, pista 2-8, vento 230 graus com 0-8 nós, gol no 397. Autorizado, além da decolar sem parada no 397, da 2-8. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 260, estabilizado. 2 milhas para o Índia, Lima Romeu 67. E aí, continua a aproximação, aguarde pista livre, o gol no 260. Continua estabilizando, aproximação 260. Fala, Manuel. Gente, Costa Azul, Sul, Romeu Cabral, autorizado, é cola pista no 7, curva direita, litoral sul. Okay. Controle 119.35, aciona 0165, Romeu Cabral. Tá 3896, desça para o nível de voo 050. 050, tá 3896. Romeu de Cabral, confirmando o padre que se encontra, é o 5, ou se não é táxi 2862. Acionar November, chame táxi, ajuste no 0 no 4, é acusando November. Livre táxi, porta para ingresso 97, November. 260, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 13 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, 260. 397, decolos 40, controle 5935, bom voo, bom dia. 5935, bom dia, obrigado, Sérgio. Salvador, bom dia, voo 1397, decolou, Tadael. Voo 1397, contato radar, espanjou 360, saiu Tadael. 360, Tadael, obrigado. Vitor Índia Gillette, prossiga. Zero cinco zero, tan 3896. Vitor Índia Gillette, aguarde, coordenação. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, Andrés, 8.96. 9, agilizando por gentileza no 260, bom dia. 219, agilizando, 260. Reduz a velocidade para 1809, será o número 2 para aproximação. Agora sim, reduzindo 180, temos condição, tá 3896. Vitor ainda Juliette, vou no corredor, acelo no meu pé, reporte, através de... Tem nível de decolagem, pista 28, pós-decolagem mantém pro até 3.000 pés. O vento 220 graus, 10 nós, gol no 983. Pós-decolagem mantém pro até 3.000 pés, o gol no 983, tem a decolagem 28. Recusão November, só 30 segundos fora da decolagem. Livre acionar, Romeu Oscar Bravo, bom dia, ajuste no 0, no 4, chame táxi. Dado táxi, porta para ingresso no 97, Romeu Oscar Bravo. Azul 4207 estabilizado? Afirmativa, Azul. Dá-me a torre 1 no 8, decimal 6. 18.6 com a torre, Azul 4207. Tá, 3896, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reposto estabilizado. 2.000, acusado estabilizado, 3896. November, tem livre decolagem no 7, vento 230 graus, 09 nós. 983 decola aos 44, 19935, controle, bom voo, bom dia. Uma frequência livre. Oi, bom dia, decola aos 44. 1935, ciente. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, guarda autorização para pouso, ajuste no 0, no 4. No 0, no 4, segue a aproximação, azul. Romeu Oscar Bravo, ali mantém, cabeceiro no 7. Salvador é o voo 1983. 1983, contato radar, Sanjo 360, saída Arbor. 360, saída, pode confirmar, Arbor. Afirmo, saída Arbor. Ok. Câmbio decola 45, 119, 35, controle, tem um bom voo, bom dia. Zulu Novembro, antena no corredor acena o meu pé. Você está possibilidade de DCT, terceira de Freitas? Eu vou coordenar, senhor, no forno 260. Muito obrigado. Pista 28. Frente, livre forno 28, 10 no 4, azul 4207. Oscar Bravo, decola aos 46, chama controle 3935, tem um voo, bom dia. Bom dia, Bravo. Tá, não falou isso, tá bom. Mantenha no meu pé. Ecos do Novembro, voo direto destino, suba para o nível 085. Sim, direto, Teixeira no 085. Contra de Salvador, gol no 983, solicita manter para 265 por 10 milhas. Gol 1983. É autorizado. Gol 1983 após desvio com o perfil da saída. Gente, após desvio, perfil da saída. Gol 1983. Tá 3896 estabilizado. Estamos no localizador ainda, tá 3896. Gente, complete a aproximação, chame torre 1986. 86, bom dia, tá 3896. Controlador, papo Romeu, nosso abraço. Cabral Sofia. Gente, o meu Cabral, reposte pra fazer. Bravo. Sempre com 3897, nós estamos liberados para 370. Ficou 1397, planejou 360, agora chame Recife, frequência 125.1, alternativa 133.25. Ok, autorizado 370-1251-13325, Recife, obrigado, uma boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Charlie Mike India, ideal de descida. Torre Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado 28. 3896, quando na aproximação, guardando pista livre. Tá 3896. 4207, solos 48, esquerda, 1219, solo, seu bom dia. 219, 4207. Sende Juliette, palmo tráfico, sentido oposto, helicóptero mantendo 500 pés. Sente Juliette. O meu Oscar Bravo, informa o tráfico no sentido oposto, mantendo 1000 pés, a Papa Alfa 32. Sente, Bravo. Passando Travelli com seu Açur, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reposte Itapuã. Reportará Itapuã, Vitor Índia Juliette. só adiantando aí, cara, o 517 pousa direto 35. Vitor em Juliette, agora se fazendo a foto. Tenta, Juliette. Mike India, pista em 1028, vou ir na PRO do VOR, reporte pronto para modificação. Certo, vai voar na PRO do VOR e chamar para modificação. Charlie Mike India, intenção é quanto mais próximo cancelar e pousar na 17, ok? Sente, reporte pronto para modificação de ré. Então precisaria voar na PRO de bomb até mais próximo e ir lá interceptar a final da 17? Itapuã, o Vitor Índia, Juliette. Vitor Índia, Juliette, chame Torre, 18, decimal 6. 18, sim, Juliette. Controle, copiou a solicitação do Charlie Mike India? Ativo, nós não estamos utilizando o momento a chegada bom, comandante. Vou na PRO do VOR, fingir, caso não consiga referenciar, a gente tem condição de sequenciá-lo para a final da 28, ok? 896 no solo 50, esquerda 121 decimal 9 o solo, bom dia. Bom dia, 219, Oliveira, contrabaixo. Sonia Oscar, chegada cara emitida para o 090-3118. Gol 1983, chama em Recife na frequência 128 decimal 8, alternativa 126 decimal 0. 288-260, sente o gol 1983. Eco Zulu Novembro, forma estimado para o posto. 515, estimado de posto. Eco Zulu Novembro, ciente. 40 da Xené, Recife, nível 350, tô autorizado. Via Perúisco 58, decola pista 10, corrigindo pista 28, curva direita, saída Arbor, transição Recife, controle 119, decimal 35, acena 50, não dá. Ok, tá ciente da lança, aprovado Recife 350, via 58, decola da 28, direita, saída Arbor, transição Recife 1935, transponder 50, 1-0. Xené 6140 tá correto, reporta pushback. Tomará no 10, no 6140. Aron Recife, Aron Romeu Cucciari, o Xené 6140. Aron, obrigado. Pro 245, limitado pela 150, Charlie McKinney. 015, a radial 015 do VOR Salvador, para a trilha de altitude, Charlie McKinney. Aguardamos a sua mudança de agenda. Gente, Charlie McKinney. 3, libera o próximo à esquerda, na Taxui Oscar, é o pátio 4, está livre, tenha um bom dia. Desça até o nível de voo 100. Matilde, agora respeita uma centena, o tanto em 18. Web 5728, ascendente Castanhal, chegada Cari, desça para o nível 110. Dobra para cancelamento, Charlie Mike India. Charlie Mike India, cancelado aos 5.4, desça para 1.500 pés. O ajuste é 1.0 no 4. 1.500 com 1.0 no 4, Charlie Mike India. Charlie Mike India, voe a flor da rotatória. India. Libre acionar, vai ficar na posição, fazendo mais check ainda ou vai reportar pro táxi? Gente. 3198, informa o tráfego 11:17, supino para o nível 085. É o Papa Alfa 31. Como sub? Gente, 31 agora. Mano, é o Mike Kilo? Não, é o Bruce. É isso no mesmo. A 3198 após Dael, desça para o nível de voo 050. 050 após Dael, 3198. Dael, TAN 3198, desça para o nível de voo 050. Afirma após Dael, 050, 3198.